Bom dia. Vamos fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Pedro. Monteiro. Terezinha. Samantha. Oi? Samantha. Samantha, quantos anos você tem? 9. Terezinha, onde você mora? Eu moro na Vila Moraes. Onde é a Vila Moraes? Não sei. É na altura do 4.900 da Avenida do Cursino. Monteiro, quantos anos você tem? 4.8. Essa aqui é uma oficina de rádio. É a primeira aula da... Samantha. Primeira aula da Bruna. E a gente... Samantha. É a primeira aula da Samantha. Essa aqui é uma oficina de rádio. A primeira vez que eu começo. A gente tem alguma pergunta? A gente já se conhece aqui, né? A gente já se conhece. Então, Samantha, você topa participar do programa Roda de Entrevista? Sim. Vamos começar. Samantha, por favor, fique ao meio de pé. Segura o microfone. Solta a água. Você vai sofrer uma levada de perguntas agora. Para a gente te conhecer. Samantha, em que série você está? Quarto C. Com idade, você já acabou, né? 9 anos. Onde você mora? Eu moro no Sebastiano, Amazônia. Longe daqui, próximo? Próximo. Muito bem. Você gosta de estudar, Samantha? Sim. Certo. Quarto C. É o professor fazer? Um pouco. O que a Teresa perguntou? A professora é básica. Como é que você veio parar aqui? A minha mãe que pediu. O que você respondeu pra ela? Eu falei que tá bom. Vem sozinha pra escola? Vem sozinha pra escola? Vem com a minha irmã. O que você acha do Brasil? É legal. O que você acha do mundo? Um pouco. Um pouco? É. Você pratica alguma atividade no céu? Não. Mas se você procurar aqui, tem bastante, viu? À tarde, assim, tem dança. É que eu tinha procurado balé e não tem mais. Não tem mais, não tem vaga. Balé tem, não tem vaga. É. Tem judô, tem futebol, tem basquete. À noite também tem atividade aqui. Se você procurar, tem, viu? Pra você estudar no canal. O que você faz quando de manhã? De manhã eu tenho um reforço. Onde eu te falei que as crianças ficam, né? É. Onde é? É perto de uma escolinha de neném. A feira de sábado ali, não pode ficar jogando com a turma ali? É. O que você faz lá? Um monte de coisa. Eu tomo café. Aí depois do café a gente faz uma lição. Depois a gente desce pra brincar um pouco. Depois a gente almoça. Depois você vai pra estudar? É. Quando você sai daqui, pra onde você vai? Quando eu saio daqui, eu vou pra casa. Então, esse daí fica em ver de que é aqui com você. Porque aqui atrás, Pedro, tinha um... Fechou. Essa que fechou foi para lá. Muitas crianças, que aqui no Bristo, a maioria das crianças estudava aqui. Aí foi lá pro Jardim Botucatu. A mãe não tem condições de pagar pílula, porque daqui para crianças assim, que na idade dela, para quem mora na região aqui do Bristo, ali fica distante. A mãe não pode pagar pílula. Ah, tem uma menina que trabalha com a gente, Maria do Carmo, a netinha dela estudava aqui, daqui foi para lá. Um mês a mãe teve condições de pagar pílula. Depois não teve mais, a menina fica em casa. Estuda de manhã, tarde, fica na rua. Como que a Samantha vai pro lugar? Eu vou de perua. Tá vendo, então? Sabe quanto custa sua perua? 120. Tá vendo? Que às vezes aqui no céu tivesse, então as crianças, não é? Seria aproveitar mais os espaços. É. Né? Teve tanto espaço aqui. Que ali, você viu atrás da rampa? Você conheceu já o céu aqui? Conheci aqui atrás da rampa, doutor, tem um terreno enorme que dá para fazer ali. Dá para fazer um plano, sabe? Que almoçar, almoçar na escola em cima. Ali pelo menos para as crianças. Tem mesmo, Terezinha, no espaço que você está pronto. Tem coisas que dá para fazer. No espaço que está pronto. Já. Se propõe a não gastar tanto, eu acho que o espaço que já tem uma oferta. Porque ó, você vê as crianças, meu, quem está aqui oferece droga para as crianças. E as crianças não sabem o que é, elas vão e usam, né? Aqui tem um menininho, não veio mais, pelo menos ele tinha 5 anos, ele já vinha, ele ficava aqui, ele começou a fumar droga aqui dentro. As crianças, né? Cheira a garrafinha, né? Cola que chama garrafinha, né? Então ele começa. Ali atrás do beco, olha o terreno que tem ali. Ali dá pra... O lugar tem falta de conversa, estrutura. Participação, reunião para fazer as coisas. Interesse, né? Interesse no poder público. Interesse. E as crianças gostam disso aí, viu? Nossa, como adoro, também tanta coisa. Não aprende, Samanta? Sim. Além de estudar lá o reforço, o que você aprende lá também? Mas... Eu aprendo um monte de coisa. Atividade, né? É. Pra... O que a Samanta mais gosta de fazer lá? Eu gosto de fazer as lições, que é bem legal. Eu gosto da comida e da hora da brincadeira. Sua mãe gosta de comer ou de cozinhar? De cozinha. É? Você ajuda sua mãe, Samanta, em casa? Você tem mais irmão? Tenho. Uma de 15 e um de 2. Muito bem. Agora, plateia, som de palmas para você. Parabéns! De novo, com mais atenção, vai. Parabéns, Samanta. Eu te falo, velho, aqui precisa disso, mamãe. Vai, Samanta, vamos aprender a mexer nesse aparelho. Olha para ele. Um desses botões é o stop. Um desses botões é para parar a gravação. Quando a luz está vermelha é porque está gravando. Se você apertar o botão stop, ele vai parar. Chuta. Não. Ele é redondo e maior. Não. É esse. Não é isso.